A gente tem recebido tanta coisa boa de Deus, na vida natural e na vida espiritual. Temos recebido tanta palavra boa de Deus, às vezes penso eu que a gente nem se dá de conta de tudo que recebe. Temos hoje tantos acessos também à coisa boa cristã, em termos de livros, por exemplo. Tem tanto livro bom e a gente às vezes nem se liga, né? Sobra comida no nosso país. Falando de comida espiritual, está sobrando. Você sabe que tem outros países que é proibido uma Bíblia, é proibido circular um livro cristão, é proibido dar uma palavra num ambiente público. Tem muitos lugares que irmãos sobrevivem na fé por uma dedicação extrema. E são crentes fortes. E nós, eu acho que temos uma abundância de comida. E quando a gente tem abundância de comida, sabe qual é o perigo? De não valorizar a comida. Em casa não é assim? Se sobra comida, vai tanta coisa para o lixo. Os nossos filhos provavelmente não sabem o que é passar fome. Então sobra comida. Não sabe o que, de repente, muitos deles é o que é ter economizar, mesmo que não seja fome, mas uma economia para a coisa chegar no fim do mês. Sobra. O que acontece no natural, muitas vezes acontece no espiritual. Parece-me que nós estamos vivendo um tempo, não sei se você concorda comigo, que está sobrando. Você vem aqui na igreja, você recebe de Deus, você pode buscar em casa, você tem, como eu disse, até acesso à internet, recebe coisas boas, tem que filtrar, mas tem coisa boa lá também. Está sobrando comida, às vezes parece que nós estamos meio empanturrados. Tu não tem esse sentimento? Tomara que não, tomara que tenha chegado aqui. Eu tenho fome, pastor, eu tenho fome de saber mais de Deus, de conhecer mais Deus, de andar mais com Deus. Tu tem qual dos dois sentimentos? O de fome, desejo? Ou aquele, estou empanturrado, não aguento mais comer tanta coisa de Deus. Qual o sentimento que está no teu coração? Se é aquele de enfastiado, que chega a estar enojado, não é bom isso. Mas se é um sentimento de fome, é maravilhoso. Há poucos dias atrás eu soube de uma frase que um homem escreveu há 500 anos atrás, uma frase que dizia mais ou menos assim, eu não tenho ela literal agora, mas eu tenho o espírito da frase. Que nós, que somos crentes em Jesus, deveríamos ter tanto desejo pela presença de Deus, quanto um cachorro faminto tem por um bife. Vou dizer de novo. Nós, crentes, devíamos ter tanto desejo pela presença de Deus, quanto um cachorro faminto está ali vidrado, salivando pelo bife. Isso se passa contigo? Se passa, é um sinal de saúde espiritual. Quero mais, quero mais, quero mais. Sabe quem escreveu essa frase? Ela está registrada. Dr. Martinho Lutero. Um homem que orava até 4 horas por dia. Dia que ele tinha muito a fazer, era 4 horas. Dia que ele tinha pouca coisa, era 2 horas. Quanto mais serviço ele tinha, mais ele buscava a Deus. Porque ele dizia, mas eu preciso de Deus. Já pensou? Tenta imaginar o teu cachorro faminto em casa, você vai chegar hoje à noite, e você acena com um bife para ele. Como é o nome dele, hein? É capaz de ele saltar nas tuas mãos, né? A cena, deixou ele o dia inteiro sem comer, você não pôde ir para casa ainda, o bichinho está mal. E você só abana o bife. Essa é a ideia que devíamos ter pela presença de Deus. É tão maravilhoso, é tão saciador, preenchedor a presença de Deus, que nós queremos isso. Quer isso na tua vida? É esse é o caminho para conhecer mais de Deus, é esse o caminho. Vamos lá? Capítulo 4 do Evangelho de João, pode abrir a palavra de Deus comigo? E eu quero que você faça uma viagem. Enquanto vamos trazendo a palavra, o Espírito Santo vai te levando a uma viagem. E eu poderia dizer uma viagem do mundo natural para o mundo espiritual. E é o que acontece aqui no capítulo 4 de João. quando Jesus tem uma conversa com uma mulher. Diz ali, versículo 6, 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes água a mim a beber, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom, o presente de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva, a água corrente. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para serem os seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, a sua botija que buscava água, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu disse a você que nós faríamos uma viagem espiritual. Deus sempre quer te levar para um nível maior de vida. Deus quer que você o conheça. E Deus fez de tudo para se revelar. Deus não ficou escondido em algum canto do céu ou em algum grupo específico da humanidade. Deus até começou com um grupo específico. Deus começou lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, Moisés. E aí vem o povo judeu, Deus começou mais para quê? Para que eles espalhassem o nome de Deus, o conhecimento de Deus, por todos os lugares. Agora, aqui está o Senhor, cansado, num calor do meio-dia, numa região desértica, e ele vai a um poço, e lá tem uma mulher. Os homens não falavam com mulheres, e mulheres não falavam com homens naquele tempo. Isso era culturalmente proibido. Jesus puxa a conversa. Jesus começa falando de uma coisa natural, de uma coisa que nós mesmos usamos todos os dias, água. Jesus deve ter chegado e disse: senhora, pode me dar um pouco de água? E ela já retruca, disse: mas como é que tu fala comigo? Homens não se falam. E eles eram de raças diferentes, raças inimigas, não se davam. Ela logo começa a falar e aí Jesus lhe disse: se tu soubesse qual é o dom de Deus, qual é o presente de Deus para a tua vida, e se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu faria de tudo. E aquela mulher continuava falando de coisas naturais. Ela continuava falando do H2O, que é a fórmula da água, né? Lembra das aulas de química ainda? Você não faltou aquele dia? Hein? H2O é a água. Pois aquela mulher insistia naquele assunto e Jesus lhe dizia: eu tenho uma água maior, melhor. Eu tenho uma água que não é água de poço. Esse poço aqui já estava aberto há 1.400 anos quando aconteceu essa conversa. No tempo de Jacó. É um poço histórico, ali bebeu Jacó, ali beberam os filhos de Jacó, ali bebeu o gado, ali beberam reis, ali beberam pessoas simples, era uma fonte conhecidíssima. E aí Jesus disse: eu tenho outra água que não é água de poço. Eu tenho uma água viva, uma água corrente, que está sempre limpa, que está sempre se reabastecendo, sempre fluindo, fluindo, fluindo. E a mulher diz: então me dá dessa água, pensando que Jesus falava de novo de algo natural. Ela continua falando de coisas naturais. Jesus, quando fala de água viva, está falando de algo sobrenatural. De que Jesus está falando? Do Espírito Santo. Jesus está dizendo para ela: se tu souberes, claro que ela não tinha entendido isso, mas se tu souberes o que é a vida com o Espírito Santo, o que é de se deixar guiar pelo Espírito Santo, se tu souber disso, tu nunca mais vai ter a sede que tu tens. E aquela mulher tinha uma sede, nós vamos ver logo adiante. Aí a mulher começa a falar da rixa, de uma rixa milenar. Mais de 1.000 anos de briga já tinham entre eles. Aquelas pessoas, então, não se ligavam, aqueles povos não se ligavam. Aí ela fala de coisa natural, fala de briga. Nossos pais antigamente brigaram e nós continuamos brigados. Ela depois fala de um lugar onde alguns prestavam culto e outros que eram do outro lado prestavam no outro lugar. Uns prestavam numa montanha na Samaria, outros prestavam culto em Jerusalém. Quem é que está certo? E a mulher dizia: nós estamos certos. Jesus estava falando para ela de água espiritual. Mulher, o que eu tenho a te oferecer vai saciar a tua fome para sempre. Ah, Senhor, então eu quero isso. Ainda não estava entendendo. Ela pensou: eu nunca mais vou precisar vir aqui carregar uma botija pesada com 10, 15 litros de água na cabeça ou mesmo nos braços. Jesus, de novo, estava falando de coisas espirituais. Olha, começou a conversa natural, mas Jesus sabia onde ele queria chegar. Ele queria levar aquela mulher a conhecer Deus. É verdade que Deus, ele faz muitas investidas em nós. Até você se converter um dia, ou você que está se convertendo agora, quantas investidas Deus fez? Quantas tentativas Deus fez? Enviando uma pessoa para te dar um testemunho. Você um dia abriu algum texto bíblico. Você veio num culto e Deus tocou, mas ainda não foi o suficiente. Você passou pela rua, viu uma frase escrita, algo de Deus que mexeu contigo. Tantas maneiras que Deus usou um colega de escola, um colega de trabalho. E Deus vinha investindo. E um dia você entendeu, é isso. Eu me recuso a chamar as pessoas para virem à igreja, para falar só de coisas materiais e naturais, eu me recuso. Você vem aqui para quê? Para ouvir coisas espirituais? Amém. Nós até podemos falar de coisas naturais, mas tudo que é natural, tudo é passageiro. Nós podíamos fazer uma campanha de emprego. Amém? Deus vai abençoar. Podíamos fazer uma campanha financeira. Como nós conseguir mais dinheiro? Pedir para Deus trabalhar mais, pedir estratégias para o Senhor. Podemos fazer. Mas eu me recuso a te chamar só para isso aqui na igreja. Vocês estão entendendo por que eu me recuso? Porque tudo isso faz parte da vida. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso eu chamaria de água. Água do poço. Da qual necessitamos. Necessitamos de H2O. Necessitamos do líquido natural. Necessitamos de dinheiro. Necessitamos de saúde. Necessitamos de tudo. Mas tudo isso um dia vai cessar. E Jesus sabia. Ele próprio tinha sede, ele próprio se aproximou do poço, porque ele precisava também do algo natural, mas ele sabia onde ele queria levar aquela mulher, a algo sobrenatural. Tudo o que é natural não preenche o teu coração. Guardou isso? Tudo o que é natural. Quantas pessoas dedicam as suas vidas para ganhar dinheiro? Você pode ganhar, é uma bênção. Mas o alvo da tua vida não pode ser esse. Quantas pessoas dedicam a sua vida para fazer um curso e alcançar uma profissão bem boa e rentável? Amém. Você deve fazer isso. Mas esse não é o alvo da tua vida. Quantos jovens procuram um casamento, uma moça linda, uma pessoa dedicada, delicada, uma pessoa cheia de virtudes? Amém. Procure mesmo. E procure bem, porque tem muita tranqueira aí fora. Tem ou não tem, irmãos? E tem muito moço tranqueira também, viu? Casou com ele, tem um problema pro resto da tua vida. Escolhe bem. Mas digamos que você escolheu, orou, pegou a direção de Deus, ambos, deu tudo certo. Ainda assim, um homem na sua vida, uma mulher na sua vida, é algo natural. Um dia vai acabar o casamento pela morte de um dos dois. Eu não estou nem pensando em outra hipótese, porque para nós crentes não tem outra hipótese. Isso é algo natural. Um homem não pode preencher a tua vida. Pode ser o melhor homem do mundo. Vai te dar alegria, vai te dar satisfação, é legal viver com ele, é legal viver com ela. Tudo bem, está ótimo, é isso mesmo, é para isso que Deus nos fez também. Mas isso é algo, não é o alvo da nossa vida. Nós sempre temos um alvo maior. O alvo maior é conhecer Deus, é experimentar essa água viva que está sempre fluindo do céu para cá e de cá para o céu. Está sempre fluindo. Tudo que é natural é passageiro. Quantas pessoas a gente já viu que tinha um alvo natural. Um alvo de um bem material. Ou mesmo de uma conquista profissional, ou de uma conquista, eu quero casar com tal pessoa e vou me esforçar para que ela comece a gostar de mim, e de repente isso aconteceu. Quantos chegam no seu alvo natural, e depois de chegar lá diz, mas não era bem isso que eu queria. Há uma insatisfação por dentro, porque faltou um outro objetivo superior, que é o espiritual. E eu te chamo para cá hoje, e temos chamado vocês sempre, para nós buscarmos o reino de Deus. Porque o espiritual, escuta o que eu te dizer, o espiritual governa o natural. Quando você está bem com Deus, as realizações vão acontecer, as naturais. Nós não somos contra a natural, somos sim a favor de cada coisa no seu lugar. E o natural sempre vem em segundo, primeiro vem o espiritual. E essa mulher, ela falava então de H2O, ela falava da história, ela falava da rixa que já vinha de séculos e séculos. Essa mulher falava de não se cansar mais de vir ao poço, e Jesus estava dizendo sempre a ela, eu tenho algo que vai saciar a tua sede. Tá bom, então eu quero. Eu acho que o apóstolo João não escreveu a conversa toda. Por que que eu acho isso? O que que você acha? Está tudo escrito aí? Essa mulher se converteu ou não? Nós lemos que ela largou o pote com água e foi correndo no vilarejo chamar quem? Vamos ver de novo quem ela chamou? Ela voltou lá, no verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles... Vamos juntos? Homens. Ou essa mulher só fala com homem? É, eu acho que ela falava com homem. As mulheres do vilarejo não gostavam dela. Como, pastor? Não gostavam dela. Ela já tinha roubado o marido de 5. E já estava no 6º. E aí, mulheres? Entenderam? Se tem uma mulher por aí roubando o marido das outras, o que tu faz com o teu? Engancha e diz, esse é meu. Sai de perto. Não é isso, mulher. Ou tu deixa teu marido solto aí, correndo risco. Não, não deixa não. Esse é meu, esse tem dono. Pois as mulheres, estava tudo assim, mas quando essa mulher se converte, ela se converteu. Em algum lugar ela encontrou os homens lá, talvez numa praça, esperando um emprego, que alguém os contratasse como diarista. Estavam os homens e ela vai e diz, encontrei um homem. Eu acho que os homens disseram, ei, mais um. Ela diz, encontrei um homem, mas aí ela, que me disse tudo da minha vida. Essa mulher se converteu. O que ela foi buscar lá no poço? Água. E agora ela largou a botija de água. Essa mulher se converteu porque ela largou aquilo que até então era o mais precioso para ela. O natural, a água era o mais precioso. Ela deixa a água e vai correr, tem uma notícia maior, tem uma experiência maior. Ela conheceu, de fato, ela conheceu Deus que estava ali do lado dela em Cristo Jesus. Você viu que ela largou a água? Ela foi para buscar, largou. Essa mulher... Eu acho fantástica essa história dela. Uma mulher que, por isso que eu disse que João não escreveu tudo. Só o suficiente para nós entender a história. Mas quando essa mulher entendeu que a água viva era a presença do Espírito Santo. E que as coisas eternas iam entrar no coração dela. E ela não ia mais precisar trocar de marido toda hora. Porque o natural dela, a busca incessante por felicidade, era na troca de homens. Com esse sim, esse vai dar certo na minha vida. Foi para o segundo, ela estava decepcionada com o primeiro. Ela, pode ter sido um excelente homem, mas ela estava decepcionada. Foi para o terceiro, decepcionada com o segundo. Foi para o quarto, decepcionada com o terceiro. Foi para o quinto, decepcionada com o quarto. Foi para o sexto, decepcionada com o quinto. Qual que fica a pergunta? Nós homens íamos perguntar, não tem homem que presta na terra? Só ela? Não tem homem que presta? É porque ela tinha uma insatisfação interior. E ela então foi trocando de relacionamento em relacionamento em relacionamento. E ela ia destruindo a vida dela e ia destruindo a vida dos outros. Essa mulher só sabia das coisas naturais e que dizíamos antes. Coisas naturais fazem parte da vida. Mas não preenche a alma. Não preenche. O Senhor estava levantando o nível dessa mulher. E dizia, quem bebe do Espírito Santo sobe para um nível maior e entra, vamos dizer assim, entra em dimensão celeste e o céu se abre. E essa mulher começou a experimentar essas grandes coisas. Você poderia me perguntar, mas pastor, o que tem a ver essa história que estás falando com a minha vida, com a tua vida? Sabe o que tem a ver? Eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar alguns. Mas nenhum de nós é melhor do que essa mulher que já estava no 6º marido. Tem algum amém aí? Nenhum de nós é melhor. Ela precisava da graça de Deus. Nós precisamos da graça, da compaixão, da misericórdia de Deus. Alguém de nós então poderia dizer, mas isso não é para mim. Eu não sou digno, eu tenho visto essa frase, muitas pessoas dizem, eu não sou digno que Deus olhe para mim, eu não sou merecedor, não é mesmo. Porque a nossa religião, vamos dizer assim, é a religião da graça. Por mais que você faça, você nunca pode querer fazer trocas com Deus. Ou querer cobrar algo de Deus. Nós não temos salário junto a Deus. Deus, eu fiz, então eu sou merecedor de um salário teu, de uma bondade tua, sou merecedor da vida eterna. Não! Deus, eu vivo, eu me converti pela tua graça e eu vivo dia a dia pela tua graça. Essa mulher não era merecedora, de jeito nenhum. Se olhar com os olhos humanos, não merecia nada. Mas, vocês viram o que o Senhor Jesus disse para ela? Ela disse no verso 25, eu sei. Respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse, eu o sou. Eu o que falo contigo. Como? Como um homem santo como Jesus, o homem portador de toda a presença de Deus dentro dele, esse homem falando com uma mulher da vida, uma mulher que já tinha destruído pelo menos 5 casamentos das outras. Essa mulher, diríamos, não merece. Mas o Senhor se revela para ela e diz, eu sou o Cristo. Eu não quero usar a palavra mais baixa. Quando eu disse para essa mulher que ela é uma mulher da vida. Porque tem palavras piores, não tem? Vocês estão entendendo? Mas não vou usar a palavra pior. Por respeito a Deus. Mas ela era isso que nós estamos pensando. E o Senhor se revelou para ela. Sabe que o Senhor teve compaixão daquela pessoa que só conhecia coisas naturais e o Senhor devia estar dizendo, filha, eu vou te levar para um nível que tu vai sair dessa miséria de vida que tu estás. Eu vou te levar para um nível superior. Eu quero que tu beba o que eu estou te oferecendo. Eu estou te oferecendo o Espírito Santo. A presença de Deus é o que te falta. Eu entendo que o Senhor chamaria ela assim, filha. Aquela mulher nunca viu tanto amor na vida dela. Mas pastor, e os homens que fizeram amor com ela? Não, só fizeram sexo. E sexo por sexo até bicho faz. Até animal faz. Ela nunca viu tanto amor. O Filho de Deus se revelou para uma mulher que a maioria de nós diríamos, essa não é digna, Senhor. Ou a maioria de nós é, Senhor, eu sou melhor que ela. Mas, quando ela foi conversando com Jesus, e por isso, volto a dizer, acho que João não escreveu tudo, só o suficiente para nós entender a história. Essa mulher deve ter caído num arrependimento. Deve ter se curvado aos pés do Senhor e aí sim, cheia de arrependimento, disse, Deus, Jesus, eu não sou digna. Aí sim, não é ninguém dizendo que ela não é digna. Ela dizendo, eu não me sinto digna. Mas o Senhor devia dizer, filha, eu vim para os pecadores. A mulher que experimentou o amor, a graça. Jesus sabia, e ela logo passou a saber, que ela precisava que a eternidade entrasse nela. Eternidade. Ela precisava beber desse rio de Deus, que fala do Apocalipse, que nós vamos beber em abundância, lá no céu. Mas esse rio jorra sim, para esse mundo natural. Esse rio influencia aqui. Você já tem bebido dele, não tem? Tem, mas nós vamos beber muito mais ainda. Por isso que eu lhe disse no início, vamos fazer uma viagem do mundo natural para o mundo espiritual. Onde o Senhor quer nos levar? No mundo espiritual. experimentar coisas grandes. Essa mulher jamais conseguiria sair da vida de prostituição que ela vinha levando. Jamais, não fosse o Espírito Santo jorrar para dentro do coração dela. O pecador não consegue sair do mundo natural. Às vezes a gente diz para as pessoas, mas tu não consegue sair disso. Toma vergonha na cara. As pessoas querem sair do pecado, mas não tem força. Você já viu uma pessoa viciada? Ela quer, não pensa que ela quer continuar, não, ela não quer. Pergunta para as moças que se prostituem, tu quer continuar nessa vida? Pergunta. Todas com as quais já falamos até hoje, todas dizem, eu tenho nojo desse tipo de vida que leva. Todas, sejam prostitutas simples ou grafinas. Uma vez uma senhora dessa se converteu a Jesus. E ela só trabalhava para ricos. Entenderam? Trabalhava, né? Só para ricos. Tudo era muito dinheiro, tudo era coisa grafina mesmo. E ela me disse, eu sou humilhada todos os dias. Eu tenho a pior vida que um ser humano pode ter. Alguém pensa, ah, só para rico o negócio é fino, né? Miséria, miséria total. A pessoa se converteu, teve que ir embora da sua cidade para manter a sua fé de pé. Foi embora da cidade que morava, para uma outra cidade, onde não era conhecida. Ela disse, Jesus é mais importante que tudo, que os dinheiros, que as joias, que os carrões, porque ela bebeu uma água que só Jesus dá, que homens não dão, que joias não dão, que carrões não dão. Essa mulher aqui, ela experimentou algo. Ela experimentou algo tão grande da parte do Senhor. Ela passou a vencer os pecados. Ela teve um acesso espiritual que ela colocou uma prioridade imediata. Ela foi para buscar água. A prioridade é buscar água. E ela voltou para a cidade sem água. Vocês viram isso na palavra de Deus? Ela voltou sem água. Mas ela também foi para o poço sem água do céu. E voltou com a água do céu. Ela foi numa condição completamente natural e voltou espiritual. Ah, só o Senhor pode fazer. Alguém de nós, pastor, a maioria aqui já é convertido. Eu tenho visto muitos convertidos errando a prioridade. Outrora já andaram bem com o Senhor e alguns estão errando a prioridade. Saiu uma pesquisa que 70% de pessoas líderes e ativos nas suas igrejas, 70% não chega firme e ativo no final da vida, cai no meio do caminho, 70. De cada 100 que se converter, só 70 vão chegar ao fim. Só 30 vão chegar ao fim, 70 ficam pelo meio do caminho. Você acha que isso é um exagero? Eu, quando vi essa pesquisa semana passada, achei, está demais, não é tanto. E aí comecei a conversar com a minha esposa. Te lembra dos nossos amigos que se converteram no nosso tempo de jovem, quando a gente tinha 17 anos, depois 20 anos, 25, 30? Quantos deles estão ativos, dando fruto no reino de Deus? Sabe qual foi a nossa triste descoberta? Que o número nos nossos conhecidos de adolescência, e a primeira fase que éramos cristãos, o número é maior. De gente que ficou pelo meio do caminho. Alguns até congregam, mas completamente mortos. Até congregam. Não dão fruto nenhum. O Senhor quer te dar água. A água corrente, que Ele chamou de água viva, ela tem muito oxigênio. Limpa, limpa. Um dia eu vi uma entrevista sobre como limpar os rios. Uma entrevista sobre ecologia. Como é que se limpa um rio? E o grande lance, depende de quem tá, tem engenheiros ambientais, pode até ter, mas sabe qual é o grande lance? É só não sujar mais. O rio se limpa sozinho. Porque a água é corrente. Como é que limpa a nossa vida? Como é que limpa essa vida dessa mulher aqui? A água corrente que vem de Deus. Vai limpando. É só não sujar mais. Vai limpando e vai limpando. Aqui está o Senhor. O Senhor sempre coloca prioridade. Salvar o pecador. E o pecador, quando entende o Evangelho, sabe qual que ele coloca? Prioridade é o Senhor. Tanto que ela deixou, esqueceu da sede pessoal dela. Largou a botija de água e foi correndo contar para os homens. Os homens foram lá ver quem era Jesus. Resultado? O vilarejo todo se converte. Você que veio aqui hoje à noite para dizer, mas pastor, Deus pode querer usar a minha vida para abençoar o mundo aí? O que você acha depois dessa palavra? Não só pode, como Deus está atrás de ti, correndo atrás de ti. Deus está te procurando. Deus quer te encher do Espírito. Por isso estou te chamando para o seminário agora, do dia 10, né? Nós vamos passar aqui umas 6 horas, exclusivamente falando desse assunto e orando depois e sendo cheios do Espírito. Porque nós não vencemos nesse mundo, esse mundo natural. Tu não pode usar coisas naturais, armas naturais para vencer. Você precisa de armas espirituais. Por isso, ali no início do culto, abrimos o culto dizendo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você está pagando para estar aqui? Não. Você pagou pela obra de Jesus? Não. Você pagou pela vinda do Espírito Santo? Não. É gratuito. Essa mulher pagou alguma coisa? Não. Continua o apóstolo dizendo, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você quer conhecer coisas de Deus, só tem um caminho por onde percorrer. É dizer, Senhor, eu quero, eu preciso desesperadamente beber a água da vida. Beber essa água viva, essa água corrente que me limpa. E além de me limpar, me dá forças para vencer. Tem duas obras aqui, uma é purificar, a outra é alimentar. Porque a água também alimenta. O Senhor, sim, quer fazer mais, mas eu te convido a colocar como prioridade número 1 da tua vida. A número 1, a busca por Deus. Eu sei, é luta. Temos que lutar contra a carne. Temos que lutar, e eu penso que a maior luta é contra nós mesmos. Outras vezes temos que lutar contra o diabo. Mas quanto mais você estiver perto de Deus, mais força você tem. Essa mulher tinha uma vida já toda errada. Ela tinha um ritmo de vida que, olha, é muito difícil tirar um pecador do trilho. Mas quando vem o Espírito Santo, a pior dificuldade que você possa ter, você tem força para vencer. A pior luta que se instala na tua vida, ela deixa de ser pior. Porque o Senhor se associa na tua luta e vai te ajudar. Pode ser que você veio aqui hoje à noite e disse, pastor, eu estou vivendo só de coisas naturais. Eu estou só dando prioridade para mim mesmo, para o meu serviço. Eu estou só dando prioridade, bom, as coisas naturais em geral. Eu quero te convidar, bota Deus. Sabe o que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua vontade, a sua justiça. E todas as outras coisas, todas serão acrescentadas. Se nós acreditamos de todo o coração nessa palavra, então nós colocamos Deus em primeiro lugar. É luta? Sim. Porque tem tanta coisa que quer ocupar o nosso coração. Da mulher aqui, eram a constante troca de maridos. Por aí que ela buscava a sua felicidade. Vocês, em geral, pode ser que ninguém seja isso. Mas às vezes tu tem uma outra luta. Uma outra coisa que tu está preenchendo. E disso eu vou ser feliz, disso eu vou ser feliz. Não. Às vezes eu olho os torcedores de futebol. Eles brigam. Eles botam dinheiro, eles têm uma paixão por aquilo lá. Eles fazem viagem daqui ao Rio de Janeiro, ida e volta de ônibus, né? E eles fazem loucura. E o time deles perde. Eles vêm numa decepção para casa. Eu entendo, é assim mesmo. Quando tu bota paixão em algo, e essa paixão é frustrada, a esperança foi perdida, vem a decepção. E tem gente que busca felicidade no esporte. Esporte pode fazer, nós não somos contra. Nós somos contra o fanatismo. Bota dinheiro no reino de Deus, não bota em jogo. Bota no reino de Deus. Escuta o que eu te dizer. O dinheiro mais bem empregado da tua vida é no reino de Deus. Esse é o mais bem empregado. Vou contar uma história rapidamente, ainda que o assunto não é dinheiro, mas vou contar sobre dinheiro. Anos atrás, nós como igreja, um grupo grande, nós dirigimos a igreja e decidimos dar o dízimo dos dízimos. Lembra? Anos atrás se fez isso. E alguém diz, bah, mas ali o dinheiro só dava para empate no final do mês. Entradas e saídas 0-0. Começamos a dar o dízimo da igreja. Para missões, para missionários, para pastores, para igrejas que estão começando, para investir em pessoas que querem se profissionalizar nas coisas do reino de Deus. Sabe o que aconteceu? Começou a subir as finanças da igreja. Tem um mistério. Tem um mistério, mas nós já tivemos o entendimento do mistério. Quando você bota nas coisas de Deus, Deus honra. Quando você põe a sua obediência em Deus, Deus te honra. Eu lembro de uma situação de um irmão, anos atrás, que tinha se convertido e ele pegou o evangelho com toda a força. Como o cachorro pega o bife, né? E ele trabalhava num lugar que cristão não pode trabalhar. Num local de pecado. E ele se converteu. E ele disse, pastor, o que eu faço? Faz o certo. E ele mesmo decidiu, vou sair desse lugar. Que era um lugar de pecado para casais. E ele pediu demissão. E quando ele pediu demissão, o patrão disse, tu é louco. Para onde é que tu vai trabalhar? Não tem onde trabalhar, mas eu estou pedindo a minha demissão. Eu não tenho nada arrumado ainda, mas por uma convicção de fé que naquele lugar ele não podia trabalhar ganhando um dinheiro que para um cristão não dá. E ele saiu, ganhou o seguro-desemprego. O dia que terminou, o último real, ele ainda deu para a mãe, que a mãe precisava pegar um ônibus. Ele deu o último dinheiro para a mãe. Naquele dia chegou uma carta na casa dele. De um concurso que ele tinha feito, chamando para o emprego. Deus honra. Você que já experimentou Deus, você que já bebeu a água da vida, continua. Continua bebendo, a tua fé vai se fortalecendo. Não tenha medo. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está aí no mundo. O diabo está aí no mundo. De repente você pode estar numa situação que está errada na tua vida. Disse, mas pastor, o que eu vou fazer? Faço certo. Faço certo. O que Deus diria? Faz o que Deus diria. Deus vai te honrar. Essa mulher podia dizer, mas e agora? Não posso mais trocar de marido toda hora. Não, faz o certo. E Deus honrou ela, claro que honrou. Teve uma mulher uma vez que derramou um vidro de perfume sobre Jesus, um perfume que custava 300 dias de serviço. É muito dinheiro, né? 300 dias de serviço. Hoje uma senhora, uma doméstica ganha, vamos jogar por baixo, 50, mas elas estão ganhando 70, 80, né? Uma senhora doméstica ganha R$50. 3 vezes 5, 15. Num ano dá quanto? 15, 18 mil, é isso aí? Estou certo na minha conta? Derramou um perfume de 18 mil, eu nem conheço perfume de 18 mil. Nem sei se existe. Deve existir. Esses dias um homem maluco comprou uma garrafa de vinho por 200 mil reais, né? Então deve ter perfume de 18 mil reais. Maluco para mim, para ele, talvez ele ache que é o cara mais inteligente do mundo. Faz as coisas que têm que ser feitas. Mais, Senhor, mais eu quero de Ti. Mais eu quero andar perto de Ti, Senhor. Para entender, sendo um homem espiritual, uma mulher espiritual, entender coisas espirituais. Senão, nós não vamos entender e não vamos receber. Vamos ficar sempre meio em volta do reino de Deus, em volta do reino, mas não no miolo do reino de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus nos chamou para nós experimentar tudo que o reino dele já dá agora. Porque depois nós vamos experimentar igual. Você entende isso comigo? Tudo que tem Deus quer dar, Ele quer que você não fique na periferia do reino, mas que você seja no centro do reino dele. E essa mulher... Ah, essa mulher recebeu algo eterno dentro dela. Os homens perderam o valor que ela dava. Daquela maneira que ela dava, não era mais assim. Porque ela experimentou uma coisa nova. E o Senhor não tem vergonha de amar pecadores. O Senhor não tem vergonha de chegar próximo, junto, a uma senhora que ninguém queria chegar perto. O Senhor não teve vergonha de se revelar para ela e disse, eu sou o Cristo. Ninguém sabia, até aquele momento, que Jesus era o Cristo. Ele não tem vergonha. O Senhor não teve vergonha de se revelar para você. Você já entendeu Jesus, né? Entendeu a fé. É só questão de crescer. Tua vida agora toda é um crescer. O Senhor não teve vergonha de se revelar para ti. Nem teve vergonha de te amar como tu eras anos atrás e nem como tu és hoje. Já deve ter avançado bastante. Mas o Senhor não tem vergonha de te amar. Sabe por quê? Porque Ele ama dar a água da vida para encher a tua vida da presença dEle. Ele ama isso. Afinal, essa é uma das prioridades dEle. Depois da cruz, é derramar o Espírito Santo sobre todos. Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor? Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E se você tem focado a sua vida nas coisas naturais. Não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas não preenchem o teu espiritual. Você pode ter as coisas naturais, deve ter, mas não é a prioridade da vida. Se você está com a prioridade errada, troca hoje. Diz, Senhor, eu me comprometo de beber diariamente da fonte da água da vida. eu me comprometo a buscar a tua presença. Você pode dizer isso para o Senhor, se você quer, é claro. Você pode dizer, Senhor, eu estou dando pesos errados na minha vida. E hoje à noite clareou ou ficou mais revelador que o foco primeiro é em ti, no sobrenatural, no espiritual. O Senhor, te agradeço porque o Senhor fez essa mulher ver o que até então ela não via, experimentar o que nunca tinha experimentado. Obrigado, Senhor. E aqui entre nós também, quem nunca experimentou, experimente de ti, a começar hoje, Senhor. E quem já experimentou, que experimente mais da tua presença, tanto aqui na reunião pública, quanto na vida particular em casa. Eu te peço, Senhor, continuas a te revelar a nós. Você pode pedir isso para Deus também? Te revela para mim, Senhor. Te revela para mim pela tua palavra. Te revela para mim em sonhos. Te revela para mim por revelações. Te revela para mim por profecias. Te revela, eu quero te conhecer desesperadamente, Senhor. Te revela, Senhor Deus. Eu te agradeço pelo teu amor. O Senhor vem investindo em todos nós. Talvez tem pessoa que está ouvindo uma palavra dessas a primeira ou a primeiras vezes na sua vida. O Senhor está investindo. Não jogue fora o investimento de Deus. Receba-o no teu coração. Se você já bebeu e anda meio seco atualmente, Deus, eu quero tornar forte de novo o meu relacionamento contigo. Ah, Deus, eu quero, eu preciso. Faça como a mulher. Deixe as coisas naturais para o segundo plano. Ela deixou a botija com água. Ela estava lá conversando um bom tempo só de coisas naturais. Mas depois que experimentou a água da vida, ela foi ao seu vilarejo e logo falou da sua experiência e do homem do céu, Jesus. Senhor, eu quero te pedir, enche o coração de cada um de nós que chegou aqui hoje à noite. Pede por ti. Se você está colocando como prioridades carros, casas, pessoas, profissão, tudo isso faz parte. Deus disse, o próprio Senhor disse, eu sei que vocês precisam de tudo isso. Mas coloque o reino em primeiro lugar. Assuma isso com Deus. E se você está assumindo isso, seja pela primeira vez, ou seja retomando, que estava meio descuidado, diga, Deus, o Senhor falou comigo hoje à noite. Você pode dizer isso para Ele? Se Deus falou, o Senhor falou comigo, e eu vou me levantar, Senhor. E quero sim, a partir de hoje, ser uma nova pessoa. Ou retomar um relacionamento forte que possa estar perdido. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer ouvir a tua voz. Se você não consegue vencer um vício ou um pecado, então você precisa beber da água da vida mais. Porque é pelo Espírito de Deus que você vai ter poder para vencer as tuas lutas. Essa mulher perdeu aquele desejo de prostituição assim que bebeu da água da vida. Perdeu. porque agora tinha prazeres maiores na sua vida, que é o prazer, a alegria de andar com Deus. Se você está bastante inclinado a pecar, pode nem ter pecado, mas está tentado e está difícil segurar. Só tem uma maneira de segurar. É beber dessa água. A água do céu. Peça para o Senhor. Eu quero ter mais experiência contigo, Senhor. Me ajuda a te amar de todo o meu coração. De toda a minha força, de todo entendimento. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ti. Todos que querem a ajuda de Deus nessa área espiritual, independente da tua condição, você pode levantar uma mão para o céu e dizer: eu quero, Senhor. Eu quero a tua ajuda. Eu preciso, Senhor. Eu quero. O Senhor falou comigo. E eu sei que eu não sou melhor que aquela mulher, porque eu careço de ti. Eu necessito. Me sinto às vezes, Senhor, sedento. Mas essa sede eu sei que ela é saciada pelo Senhor. Obrigado por esta noite. Vimos aqui o teu amor, a tua paz nos corações. Vimos, Senhor, a tua presença insubstituível. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Amém. Eu vou te chamar aqui muitas e muitas vezes. Chamar, quer dizer, toda vez que tem culto. Para você ouvir coisas espirituais. Assim como Jesus, eu quero e sei que você quer subir de nível, frequentar o céu. Esse é o propósito de Deus, frequentar o céu. E o céu frequentar o teu coração. Podemos fazer campanhas, que eu disse, em favor de coisas naturais. Podemos sim, é bíblico. Mas tem uma campanha maior que vai nos levar à vida eterna adentro. Não vai? Ele disse ali, o Senhor Jesus, na palavra, que essa água viva ia jorrar para onde? Para a vida eterna. Essa água vai fazer você entrar a vida eterna adentro. Os outros benefícios, os naturais, são uma bênção. Mas são coisas desse mundo só. Você não foi criado para andar só no natural. Você foi criado para andar no espiritual e no natural. Mas cada um no seu lugar. Entenderam isso hoje à noite? Entenderam? Então é praticar. É praticar.